Aviso, apesar do On Fire ter classificação livre em seu agregador, ele não é recomendado para menores de 18 anos, pois pode possuir um conteúdo politicamente incorreto. No mais, é isso, muito obrigado e bom cast. Estamos ao vivo não, estamos gravando, né, porque a internet não colaborou. E embora eu tenha mandado o link para diversas pessoas ouvirem ao vivo, elas não ouvirão. Por quê? Porque nós estamos sem internet, então é só gravar e publicar mesmo. Sim, é o jeito, né? Mas estamos aqui para mais um episódio do podcast mais errado da internet brasileira, onde você xinga tudo e todos, todo mundo se sente ofendido, ninguém fica feliz, todo mundo sai em depressão, triste na bad e tal. É vida normal, né? Comigo aqui está ele, nosso ex-mendigo profissional, o cara que abraça um ornitorrinco roxo chamado Ramon. Ornitorrinco é Ramon ou eu sou Ramon? Fica a questão. Boa tarde a todos os ouvintes deste digníssimo programa que não tem respeito algum fora deste estúdio. Nem aqui dentro também, né? Aqui dentro tem um pouquinho de respeito. Talvez aquele mínimo, aquela aguinha que fica no fundo da garrafa. Conhecido como chorume. É, chorume. Aquela aguinha que fica no fundo da garrafa. E também a única outra representante ali de mim, o Ramon, que está aqui da equipe principal. Ela, a loira, que debaixo dessa quantidade de cabelo tem uma cabeça, não um cérebro. Ana Kutz! E aí, galera, depois das férias, voltamos, né? Finalmente. Assim, na verdade, o On Fire não teve férias, porque a gente gravou pra caramba. Mas agora a gente publicando tá... episódio, entendeu? Sim, mas agora a gente voltou. Mas agora era pra voltar ao vivo, né? O segundo semestre. Ó, quando a gente fez o programa do saldo geral do segundo semestre, quero ver o que tu vai falar. Eu não tava. É, você não estava nesse, ele xingou bastante, enfim. A gente acabou. Como membro honorário desse maravilhoso podcast, o cara que é mais errado do que todos aqui, mais retardado do que todos aqui... Mas só não é mais santo do que a sua própria avó, Samuel Agatzi. Meu Deus, eu tô apaixonado. Bom dia, boa tarde, não sei. Aos ouvintes corajosos que têm coragem de ouvir isso aqui. Precisa. Precisa muita coragem. E como convidadas especialíssimas desse episódio que promete ser melhor do que o que, Ramon? Talvez melhor que um tiro na cara. Melhor que levar um chute no saco. Melhor que levar um chute no saco aqui, esperado no showroom, essa bela piadinha. Temos ali ela, Renata Dornelas. O meu microfone não tá funcionando. Tá funcionando, eu tô te ouvindo! Tá funcionando! Grita. Oi! Aviso, a intonação do On Fire pede desculpas pela participante. E como outra convidada especialíssima, ela, Luana de Rula de Castilhas. Olá! Luana de Castilhas. Oi. Para quem estamos aqui hoje, tá bom? Não vale ainda, tem o primeiro, nosso querido momento notícia bizarra da semana. Achei que era pro Campeonato Brasileiro de Super Trunfo. Tem um João Kleber aí no comando, não é fácil, né? Meu querido Matheus, por favor, toca a vinheta, toca a música do programa. Agora sim. Tudo bem, então, a manchete da notícia é... Homem atira em tatu, bala ricocheteia e atinge atirador no rosto. Sim, sim. Alegrete. Exatamente. Alegrete resumido. Tá caso ocorreu no Texas, homem foi hospitalizado, estado do tatu desconhecido. Estado do tatu. Caramba. O morador do Texas, Estados Unidos, ficou ferido após disparar uma arma contra um tatu em seu jardim. A bala ricocheteou no animal e atingiu o atirador no rosto, segundo o chefe do condado. O caso aconteceu em 2015. Larry Hall, chefe do condado de Cass, disse que o homem, cujo nome não foi divulgado, saiu da sua casa na cidade de Marietta, por volta das 3 horas. Ele viu o tatu em sua propriedade e abriu fogo 3 vezes. Caraca, que tatu era esse, meu? Não, ele deve ter pensado, get out of my property! Uh-huh. Get out of my lawn! A carapaça do animal fez pelo menos uma das balas ricochetear e ela atingiu o homem na mandíbula. Caramba. Ele foi levado a um hospital próximo. O estado do tatu é desconhecido. Não o encontramos, disse o xerife. Os caras foram procurar o tatu. Não, iam prender ele, botar, sei lá, injeção letal no tatu ali. Provavelmente o nome do tatu era Rabecão, né, porque subiu o morro e nada passava dele, coitadinho. O quê? Eu não entendi. Eu juro que eu não entendi, cara. Você não conhece o Rabecão? Rabecão pra mim é aqueles carros de funerária, não é? Matheus, tu tem a música do... Rabetão. Tem a música não, não do... Não é Rabetão, é Rabecão. Rabecão, eu não conheço. Nossa, Peraí. Não, vamos continuar com isso. Esquece a música essa da Brasil. Essa piada foi uma porcaria. Mas tá faltando a tua vinheta, né? Do Ei, que piada boa. Também então. Então, Ramon, qual é o nosso tema hoje? Loading. Ah, me lembrei. Júlio Tempo. Castilhos, parte 2. Opa, agora mais sim. Uma vez então, sobre esta maldita cidade. Lembramos que temos episódio, se não me engano o nome é Júlio de Castilhos, Alienígenas Sarados e... Histórias Sobrenaturais. Eu acho que esse é o título do episódio. Júlio de Castilhos, Alienígenas Tarados e Histórias Sobrenaturais. Pra ter uma noção de quanto o nível do programa caiu nos últimos, né, cara? Tempos. A gente começou falando sobre música, sobre clichê de cinema, sobre super-heróis. Agora é... Júlio de Castilhos, Alienígenas Tarados. Tarados. Alienígenas Tarados. É que, assim, essa teoria é minha. Ouça o episódio que você vai entender. Tudo bem. Tudo essa teoria bem. É minha, nada inclusive. Tudo bem, então vamos recomeçar onde paramos na última história. E eu queria que você falou para mim, fora deste maravilhoso estúdio, que você ainda teria mais histórias a contar da sua família e que recentemente o seu pai decidiu reativar a ideia do bunker. Por favor, elucide-nos. Nossa senhora. Então, ele segue com aquela ideia de construir um muro com água dentro? Sim. Meu não, Deus. Não, vai. Deixa ela falar. É, então. Tava vendo TV, né? E sim, do nada, parei no Instagram. Peraí. History Channel. Eu parei acidentalmente na hora do almoço ali. O pai, parei. Tá, deixei, né, no canal. Ah, ele crasso. Começou a dar, de, tipo, coisa de profecia. Eu não sei o nome do programa. Ah, alguém corta a TV a cabo dessa guria. Pelo amor de Deus. Tá, ele tava vendo coisa de profecia e tal. E ele, tipo, levantou da mesa, olhou pra mim e falou: a gente podia fazer um bunker mesmo. Eu falei, pai, chega. Eu já contei pra todo mundo essa história. Eu falei pra ele. E ele, você não sabe o que vai acontecer daqui a uns anos, sei que as coisas vão mudar. E eu sei, pai, as coisas vão mudar. A gente vai morrer? Sim, a gente vai morrer, mas não precisa fazer um bunker. Minha mãe nem ouviu isso. Se a minha mãe tivesse, cara. Pior que lá em Alegrete tem um conhecido do pai que ele tem um bunker. É real. Olha, é sério? Tá, mas é Alegrete faz sentido porque a maioria das bases militares estão em Alegrete. Então faz. Tá, um grande número de bases militares. Um grande número de bases militares e um grande número de malucos também. É, também. Cara, não ofende a minha terra, meu filho. Tá? Primeiro mas, lugar. Mas o engraço. Eu posso falar, tu não pode não, falar. Sabe onde o pai da Luana piraria? Albânia, naquele lugar onde tem aqueles montes de bunkers e tudo. Eita, mais. Ele ia ficar loucão mesmo. Tá, tudo bem, continue a história. Não, pois é, e a sorte é que a minha mãe não tava ali, senão ela teria atacado já. A garrafa d'água dele. É, pois é. Não, e daí essa série eu fui ver se tinha mais alguma garrafa d'água no galpão. Não sei, acho que a minha mãe colocou tudo fora. Porque se fosse pelo pai, o pai estaria enchendo o litro ainda e colocando lá. Então, peraí. Eu só entendi uma coisa. Eu queria tirar uma dúvida quando você falou isso no outro episódio. Você falou que teu pai tava estocando garrafas de água no galpão. Sim. Tá, mas o bunker ia ser onde? Não, é que, tipo, pelo que eu entendi quando ela... Se fizer um banco em cima da terra, não serve pra nada, não, né? Não. Ele ia fazer um muro, né? Ah, tem um... Que muro? Ele ia fazer um muro sabe. Com as garrafas d'água dentro, pra quando eles quebrassem o muro de outra garrafa. Ah, tá, tem o muro e tem o bunker, né? Por favor, explique. Vai. É que, tipo... Você tá ficando pior que o meu Deus. É que, tipo, meu pai ia fazer um muro, pra depois, tipo, quebrar o muro e pegar as garrafas d'água. Ah, ele ia estocar água dentro do muro. Sim. Ah! E daí o bunker ia ser, tipo, no meio da sala. Como? Bunker no meio da sala. Dona Genoveva, isso aqui é a minha cozinha, isso aqui é o quarto da minha filha, isso aqui é o nosso bunker, tá? Não liga não, ali tem uma cristaleira do lado, tá? Tem uma história de família ali, mas esquece. Pois é, esse é o bunker ali. Não, mas a Albânia tem gente que mora dentro de bunker, então... Tá, mas é na Albânia, fucking Albânia. Albânia é o país que vive toda a sua história esperando uma guerra que nunca aconteceu. Então é normal estar esperando. Mas deve ser legal morar dentro de um bunker, cara. Tá, mas peraí, claro uma coisa. Deve. Quantas irmãs você tem, Luana? Eu tenho mais 3. Tá ok. Comigo, 4. Ok, então são 4 filhas. Talvez explique um pouco a loucura do pai, né? 4 filhas, quando pega a TPM, meu Deus do céu, acho que eu fugiria. Acho que é tipo pra ele se esconder. Teu pai é corajoso. É. Talvez um bunker, sabe, ele fugir nas 5. Meu pai é aquariano, né? Por isso que ele quer fazer um bunker também. É pra ele se esconder de vocês, Isso cara. Não quer dizer nada pra mim. Ele quer continuar. Mas tudo bem, peraí. Bunker no aquário. Tudo bem, então, você tem o caso do bunker e tal. Meu microfone tá muito baixo. O meu também não, tá. Não tá, não. Não, não tá. Não. Tá. É o fone de vocês que é ruim e vocês estão ficando surda mesmo. Provavelmente ambos. Tá, vai. Tá. Então agora sim, eu quero que você me relembre mais alguma história assim das suas irmãs. Porque você só citou uma irmã no último episódio, que é a tua irmã que tem medo de olhar pro céu. Sim, ainda tem. É que ela tem medo de ver discos voadores. Ah, tá. Nossa, eu vi um documentário com ela essas férias. Claro que você viu. Eu achei que era... Netflix é novo sobre um cara lá que ele disse que foi abduzido, sabe? Porque e daí ela saiu da sala e não quis assistir comigo o resto. Eu fiquei assistindo sozinha. Peraí, foi abduzido pelo alienígena taradão? Não, tchê. Alienígena tarada. Não, tá, mas tudo bem. Quando é a história de suas irmãs? Pessoas, mano. Tá, tem essa, tem a que passa debaixo dos postes e apaga a luz. Ah, você citou isso aí. Explica essa história. De novo, tá. É, toda vez que ela passa por baixo de alguns postes, a luz apaga. Mas, e ela passa exatamente embaixo? Sim, tipo, tá passando assim. Tu é o catiço. E daí, tipo, se eu passo, nada acontece, sabe? Mas ela, quando ela passa, apaga a luz. Bad vibes, hein? Tá, mas pois isso acontece também comigo direto. Pra ninguém todo ter visto, amor. Todo poste. O poste fala, meu Deus! Caraca, que poste. Eu não vou iluminar isso. Eu tenho coisa uma feia! Eu tenho uma dúvida. E quando o poste tá apagado, ela passa por baixo e ele acende? Não, só apaga. Acende não. Tá. Ela não dá luz. Tua irmã podia ser uma puta eletricista, né? Nunca. Nunca. Tá na profissão errada. Mas se ela apaga a lâmpada, cara. Não, mas nunca teria problema com correntes de energia. Não. É, tipo, ela chega no lugar... Tipo, ela só lida com Nox nessa vida. Nox, Lumos, cara. Vocês não pegaram pedindo Harry Potter? Vocês são cala a boca, né? Não, ninguém gosta de Harry Potter. Eu gosto, não, eu gosto. Eu só não, detesto só não, não peguei o negócio do Nox. Tá, mas tudo bem. Fanbase de eu achei que ela falou que ela trabalhava com inox. Eu achei que ela trabalhava com metalurgia, sei lá. Inox? É. A panela da mãe. Não, eu tenho uma outra história. As panelas com teflon? Mano. Isso. Tá, peraí. Bota lá. Eu tenho outra história. Vai. Eu não sei se eu contei essa. É que, tipo assim, lá na minha avó, tipo, fazenda, sabe? A avó das trombetas? Essa? Tá bom. Daí, tipo... É bem, bem, bem grande. Daí tem, tipo, cachoeira e tal. E daí, a minha irmã, ela disse que viu uma vez uma fada lá. Tinkerbell. Ah, era taradona também? Não. Ela, e ela, tipo... Olha essa buceta aqui, ó! Tarada pra caralho! Pronto, vamos ter outro programa censurado. Ah, tá. Pinto pode falar, buceta não pode agora, né? Deus. Gabriel. Machismo. Deu. Tá, continua. Tá, pois é, ela falou isso e um primo meu tava junto, sabe? Ele disse que também viu. Olha lá, a buceta da... Tá, não, a pergunta. Ambos fizeram uso daquela florzinha. Lembramos que essa avó da Luana tinha flores alucinógenas em torno da casa, né? Ou seja, você ver animais fantásticos onde habitam na casa dela, né? Não é uma coisa muito anormal. Ah, eu acredito. Vovó, meu netinho. Não, quando vê, você abre a porta do porão, tem um grifo. Ah, eu acredito, não. Na fada? Sim. Por quê? Cara, eu acredito nessas coisas. Tá, peraí. Não, como é que era essa fada exatamente? Eu não sei, ela falou que era uma... Ela não me lembro dela ter falado como era, mas ela disse que viu uma fada e ela, tipo... Não, se tem gente que acredita que o comunismo pode funcionar, por que não pode acreditar na fada? Lembramos sempre, né? Lembramos sempre. Não sei. A fada do Gulag. Renata, eu fada queria... Fada Stalin. Eu queria aproveitar esse episódio também para conversar sobre Alegrete. Tchê. Porque Alegrete, nesse vídeo lá pra cá, se tornou um meme na nossa turma, né? Porque tudo que acontece de bizarro... Eu descobri o Lucas depois. Primeiro, Alegrete. Então... Alegrete. Por que, que um fazendeiro utiliza uma granada como apoio de porta de galinha? Ah. O que, é a água? É a comida? É a água? O que causa? É pra evitar a fuga das galinhas, não é? Péssimo, tipo, Samuel! Você monta a granada, um tripwire, a galinha bate ali, pum! Provavelmente tem um bunker também. Né? Tem um bunker ali, talvez. Fica ligado no programa, né? Não, mas é sério, eu já ouvi também sobre essa. Não, mas o cara realmente ele tem um bunker lá em casa. Tá. Lá em casa. Não, mas assim, lá é tudo louco, cara. Não dá pra tirar, tipo, nossa. Mas não tem uma história bizarra, tipo, a da Lívia, assim. Tipo, bizarra. Nossa, é ET. Não. Na real tem, mano. Não. Ó, viu? Ó, agora sim. Peraí. Tô gostando. Foi na região, na real. Em 96, por aí. Não, o pai me contou. Que os caras enxergaram umas luzes aleatórias do nada, assim, e foi muito tenso, mas eu não sei explicar direito. Eu não sei a história. Era um policial com lanterna na cara, né? Ô, vagabundo! mas tem umas histórias de ET, na Para de rir pra mim! Na real, eu não me lembro das histórias de ET, mas tem história de ET cara, também. Cara, agora eu imagina um policial dando uma dura no ET, velho. Taradão. Taradão. O que você tá fazendo pelado aí? Zoando umas plantações, senhor. Mão pra cima, pinto pra baixo. Eu tô rindo, mas meu coração disse que tava errado. Tá errado isso. A vontade de rir é grande, mas de chorar é maior ainda. Tipo isso. Não, quase todas as piadas que eu faço, as pessoas sentem a mesma coisa também. Depressão profunda. I have crippling depression. Continue, Renatex. Tá, deixa eu pensar. Porra, tá, e tem o bunker. Eu descobri que tem um bunker lá em Alegrete. Tá, já falou. Já construído. Viu? Não é que nem um projeto do pai da mulher. Água no muro. Que nunca vai acontecer. Porque a mãe dela não então, deixa. Então, veremos, né? Se ele vai... Se bem que a minha mãe também. Cara, imagina se a mãe da Luana pilhasse com relação ao bunker. Pois é, né? Nossa senhora! Cara, eu não duvido, porque, tipo, agora, atualmente lá em casa, tipo, a mãe e o pai, eles estão fazendo meio que... Um jardim lá em casa, sabe? Tipo, decorando. Com trombeta. Com bunkers. É tipo, é que lá em casa, eu falo que é tipo assim, é tipo uma chácara dentro da cidade. Porque, tipo, tem açude, tem uma horta enorme, banhada e tal. Daí, tipo, ela mesmo e o meu pai de vez em quando ajuda também, mas ela que faz tudo quase. Tipo, tá decorando com pneu e grama e tal. Então, tipo, se ela resolver fazer alguma coisa estranha, o meu pai vai apoiar. E daí, automaticamente, acho que a minha mãe vai apoiar o bunker também, né? Porque assim, tudo. É um jardim com flores, pneus, bunkers. Eu gostei de um ponto, né? Eles têm um açude em casa, eles estão estocando água no muro. Estão estocando água no muro. Caraca! Querem tocar água eu no já muro. Caí no açude. Quer dizer, fui empurrada. Ah, muito e bom. Tem peixe? Tem sapo lá, meu Deus do céu. Não, tem eu quero saber não, peixe. Sapo peixe não tem. Tu tem medo desse sapo? Sim, tem. Tu tem medo desse sapo? Eu tenho fobia de sapo. Sério? Rabbit. Rabbit. Que péssimo. Não, uma vez eu fui chutar uma pedra, se moveu. Não. Eu tava indo pra escola, né? Daí, fazia um papo e dar uma bica na pedra, a pedra se moveu. Né? Eu olhei. Foi um sapo. Acho que eu perdi dois dedos. Ou um príncipe encantado, né? Ô, príncipe, você poderia ter me beijado. Ah, procurar, sei lá. Tá, foda-se. Ó, palavrão. Pode falar palavrão, que vai ter que cantar musiquinha daqui a pouco. É, vou cantar a Sepultura. Roots, Doom, Body Roots. Muito bem. Samuel, qual é a sua cidade mesmo? É desconhecida, tipo, os caras se negam a falar o nome dela. Sarajevo, grade. Quando chega na minha cidade, eles preferem contornar, né, pelo rio. Tá, mas qual o nome dessa desgraça em forma de cidade? É sem nome, chame como tu quiser, cara. Fala o nome da cidade. Fala o nome dessa desgraça. Meu nome não é Samuel, eu sou o João Carlos e metade é Aratiba. Aratiba. Tá na mesa que eu, cara. Aratiba. É um nome indígena pra alguma porcaria. É que ninguém se importa. É. Que eu não conheço. Tá, peraí, mas o nome tipo, indígena pra... Mas tipo, Aratiba é quem é Júlio de Castilhos, que é a capital de uma coisa que não tem lá? Não, não tinha. Aratiba não, talvez tinha, seja o nome calma, tupi-guarani pra diarreia. É pra... não, é pra araras e periquitos, só que mataram tudo, né? Daí... Peraí, eu imaginei a situação, como é que deram na cidade, né? Chegou o colonizador lá, olhou a tribo indígena, aí lá dentro, ele não viu, mas lá dentro tinha um índio, uma diarreia braba, era um xingamento, tipo, ela tipo, e o colonizador, bela palavra. Nomearei essa cidade. Não, mas aqui, ó, uma história real. Sabe como é que chegou o nome da península de Yucatán, lá no México? O colonizador perguntou, em espanhol, onde é isso aqui? Como ele perguntou? Como? Que ser aqui? Que se passa? Que se passa? Taco e boleta mexicana! Que se passa, boludo? Italiano! Que se passa, boludo? Que se passa, boludo? Que passa, tico? Que passa, coño? Cabrón! Daí o índio respondeu, Yucatán, né? Daí, só que Yucatán quer dizer, eu não sou daqui. Ah, e ficou... Meu Deus. Não, perguntou, qual o nome desse lugar? Vai até embora. Qual o nome desse lugar, cojonudo? Cojonudo. Daí a gente falou, Yucatán. Un mero cojone con veia de cabeça grande. La cabeza grande. Parece un jitake. Tienes un cogumel de jitake. Está bien, boludo. Querem na meia grande? Cara, ah, você tá quase dormindo ali, por favor. Conte mais uma história da igreja. Alguém que morreu, foi esquartejado, coisa assim. Eu tô muito desinformado dessa cidade, graças a Deus. Uau. Você, quando veio pra cá, um dos meus primeiros trabalhos como jornalista desse primeiro semestre foi recolher notícias, né, mal escritas. E você trouxe... Ela veio com o jornal inteiro. Você trouxe um jornal... Um inteiro. De Alegrete. Então, por favor, nos exemplifique. Ele é tipo o orgulho ao contrário da cidade. Quando você é vergonha. Porque o jornal é muito ruim. É, tipo os drogados da Praça da Uri, pra Frederico. Tu tá, mas foi esse que tu achou do cavalo que tinha sido... A música não era pra tocar? Abduzido. Não. Não, mas eu vou contar uma também. Não, agora falando sobre cavalo, tem uma de Palmeira que é engraçada. Porra, técnico. Tem uma de Palmeira que é engraçada, que foi bem assim... É engraçada, vamos lá. Ano passado, retrasado, não me lembro, aconteceu um surto de estupros a éguas em Palmeira. Hã? Famoso barranqueiro. Ai, que não, só que estuprava e matava as éguas. Caramba. O cara estuprava e matava a égua. Não é engraçado. Qual necessidade? Não é engraçado. Não é engraçado. Não, pois eu, é. Eu acho engraçado. Não é essa, mas é só você ver. Essa tua cara. Mano, você é muito demente, velho. Meu Deus. Como é que você consegue achar isso? Pedofilia. Cara, é que daí eu penso, pô, só aqui pra acontecer essas de Oscar. Como pois assim? É. Cara, pera, pensa. O cara achava que, sabe, que a égua ia contar pra alguém? Tipo, pode ser. Não sei, talvez ele tivesse com raiva. Na verdade, ele ia contar pros outros cavalos. Sim. Não, mas depois acharam. Nossa, cara. Foi isso. Depois é... Ai, não. Péssimo. Não, mas quer saber uma? Depois acharam o cara. Mataram ele também? É. Ah, então. É. Passaram o cara na bala. Mas e você, no papo de Justin Bieber, como é que foi a sua... O quê? Eu não conheço cavalo, cara. Não, conta alguma história da Aratiba aí. Mas não tem história, tem 7 mil habitantes. O que acontece, tipo, acontece uma vez a cada ano e todo mundo sabe o que aconteceu. Por quê? Porque tem 7 mil habitantes. Tipo, o teu vizinho conhece o vizinho, que conhece o vizinho, que conhece o vizinho. Aí acabou a cidade, porque não é muito grande. Porque não tem mais ninguém. É a famosa cidade de primeiro. Se colocar a segunda, acabou a cidade. Ah, mas, tipo, algumas cidades pequenas, a bizarrice tende a ser maior. É pior. Entendi. É que eu não sou uma pessoa muito informada sobre as coisas que acontecem. Na verdade, você é um antissocial do caralho. É, tô passando... Não, agora eu percebi que não é a minha cidade que é bizarra, é a minha família que é bizarra. É, exatamente, era sobre sua família o que eu falo. Ah, que mentira! Vocês me usaram! Mas eu tenho, agora, mas eu tenho uma dica, ó. Para de assistir History Channel! Fala pro meu pai! Corta a TV rabo do cara! Não, tem Coreia Got, não dá! Tá, mas corta no History! Sei baixa lá. No Torrent! Não! Peraí. Não, tá. A Torrent é a melhor coisa que existe. Ana! Não, não, é a Torrent. Mas eu quero sua cidadezinha, de onde é essa cidade? Bom, eu sou de Derrubadas. Se ele acha que é a cidade dele. Caí. É, exatamente! Exatamente esse tipo de piada! Ai, meu Deus. Ah, o nível foi certo. É, pois é, exatamente esse tipo de piada que a gente ouve. O nível foi pra derrubar. Derrubaram o nível. Derrubaram o nível. Eu só ia derrubar a cidade natal do time do Inter? Pá. Pesado. Vai lá, continua. Tá, então a cidade também, ela tem... E do Neymar. 3 mil habitantes, pra menos. Então, se ele acha que lá é pequeno, porque ele não conhece Derrubadas. Graças a Deus, né, viu? Graças a Deus! Ela nasceu no Toba do Mundo. Não, mas eu não nasci lá. Não, o meu é pior, vai ver depois. Tá, mas continua. Tá, mas eu não nasci lá. Ergue o microfone, desgraça! Grosso. Só não quebra. E veiudo. Com cabeça de shiitake. Ai, vai. Vai. É esse tipo de coisa que eu não sou obrigada a ouvir essa hora da tarde, quando eu tô com sono, tá ligado? Se eu quero falar no outro canto, eu vou lá na alta. Mas fala no microfone. DR. Tá, mas não tem nada, não acontece nada. Será graças que é muito pequena pra que acontecer alguma coisa? Como assim? Não tem nada, tem velho. O que, que você espera numa cidade onde só tem mas velho? Mas velho dos melhores fofoca. Exato. Adoro fofoca, de velho. É... Olha lá, a Juliana trocou a marca da fralda geriátrica por outra e nem comunicou o marido. Tá comendo 3 vezes mais caro. Não, e os velhos têm umas comidas legais em casa. E nenhuma velha se chama Juliana, deixa bem claro, porque eu não vejo uma velha, né? É tipo Neuza. Terezinha. Tipo, Juliana chega aos 40 anos, ela reseta a vida, porque não pode passar de 40, começa de novo. Mas já, tipo, Gertrude já nasce com 45, né? Não, eu tô... Sabendo, cara, fazer crochê. Não, pensa. Tu tá lá no Tinder, né? Daí olha, Terezinha, 25 anos. Olha pra cara, é uma pessoa, tu olha pro nome, é completa. 25 anos de pensão. Terezinha. Olha lá, Neuja, pegou o marido, pegou a aposentadoria e foi jogar no bingo. E nem pra levar o prêmio pra casa. Comprou 5 tabelas, Neuja. Olha, olha, Neuja, 5 tabelas. Conversando com a vizinha, olhando em cima do mundo. Olha, Neuja, chegou em casa agora no bingo. Não, e tem dessa coisa deles... Tu viu? E vem de carona. Olha o tamanho daquele negão. Tu viu que a Terezinha não foi na igreja ontem? Nossa, é esse tipo de fofoca que tem derrubada. O horário. Eles cuidam o horário das pessoas quando chegam em casa. Tipo, ah, chegou. Agora 8h30. Tu viu que o filho da Neuza chegou às 9 em casa. Aquele boneco. Lá não tem baile, velho. Eu acho que ele anda fumando maconha. Mas na igreja tem também. Tem também lá em julho. O filho da Neuza, aquele boleto. Inteiro vagabundo. Ele é vagabundo ou tá fumando maconha? Tô. Dona Neuza. Acho que a Dona Neuza agora tá te vendendo. Fala da minha, então. A minha cidade tem 1.800 habitantes e diminuindo, porque tá morrendo uns velhos. Lá não tá nascendo ninguém. É, lá também tá diminuindo, 1.800. Não tá nascendo ninguém. Então, daqui a pouco teremos extinguido, cidade derrubadas e Gabriel Vils. Por isso que... Gabriel Vils. Por isso tu fala tão alto, né? Porque o vizinho mais próximo fica a 3 km. Não, é que minha casa se chama no morro. Se eu subir no morro e gritar, atenção, população do Nova Boa Vista, todo mundo me ouve, entendeu? Azar o deles. É. Tá pobres coitados. Mas tudo bem, então, vida cara, que segue. Eu tenho sorte de não morar no mesmo lugar que tu. Cara, mas olha só. A minha cidade, ela tem um evento, né? Digamos assim. Evento? Esse, não, é um evento. É um evento. Tipo torado. É um evento que é uma feira que acontece dois anos. Eu prefiro anos. Hambúrguer. Pra ter uma ideia, se chama Colonifest. Colonifest. É. Aí, beleza. É uma feira legal. Tem shows maneiros. Tem mulher. Tem concurso de gado leiteiro. Não, negado charolês, né, de castilho. Tem feira de roupa, tem brinquedo pra criança, não sei o que, beleza. O problema é que a feira... É dentro de uma van, né, o negócio. O problema é que a feira acontece no maior ginásio da cidade, que fica na praça... Maior e único. Não, tem dois, pior que tem dois. Ah, não, também tem dois. E acontece na praça central, certo? Que é a praça, a única praça da cidade, né, só tem um. Não tem nem centro direito, só tem um bairro, né, que é a cidade. Aí... Cidade. Cidade toda é um bairro só. E assim, a cidade é bonita e tal, cercada de morros verdejantes, com a população, com uma casinha bonita, com uma população alemã, tem uma casinha bonitinha e tal. Só tem um problema. A praça central fica do lado de um pasto com vacas. Então assim, você... Ah, tá. De um lado você olha, tem feira com carros e máquinas agrícolas e não sei o que. Do outro lado você olha, tem... Mu, tá ligado? Assim, cria uma diferença, entendeu? Essa é exatamente essa vaca. Finalmente. E tem um problema pior. Finalmente. Eu tava até comentando no grupo do Não Ovo 2.0. E os caras fizeram o seguinte. A minha cidade só tem praticamente uma avenida, né? Só tem uma avenida. E ali, a avenida grande, então ali que passa os caminhões, né? Gigante. E a minha cidade, ela também é famosa pela criação de porcos. Então, quando passa um caminhão cheio de porco, ele vai largando aquela gosminha, sabe? E fica horas fedendo. Aquele cheiro gostoso. É, cara. Destrume! Meu Deus do céu, cara. Boa dica de turismo, então, ó. Já tá à Boa Vista. Não, você vai até aí, mas fica no interior, fica longe. Fica com cheirinho de estrume de Boa Vista. Não, e o que é pior, a minha casa, que é na frente da igreja. Tá na igreja católica da cidade e tal. Tem até um belo sino e um belo alto-falante que o padre, que orgulho, corno, instalou. Aí assim. O que acontece? Da missa! Não, não! O sino, já me acostumei com ele ser alto pra caramba. Nem acordo, mas não faz mais nada. Já acostumei, beleza. O problema é que ele aprendeu que dá pra colocar música nos alto-falantes da igreja. Ai, então assim, teve um dia. Minha namorada tava comigo, ela pode confirmar essa história. Tava deitada às 6 horas da manhã e começa. Como Zaqueu! Quero subir, cara. Meu Deus, meu Deus. Aí beleza, outro dia eu tava assistindo Jogos Mortais, 6 horas da tarde. Aí começa de novo, né? E é Deus, meu Deus. Não. Corta todo o clima do filme, tá ligado? O cara esperando. Ou então sei lá. Você tá pronto para furunfar. Você está ali em riste. Você está. Anga! Você está ali a ponto de bala e de repente começa a igreja. Erguei as mãos e vai glória a Deus. Exatamente, cara. O que que, e o que pior, não é essa música, tipo, ainda é afinada. O dia ele comprou um CD, não sei de quem lá, que a música não só era a música... Não, era um cara desconhecido. Só que a música era tudo ruim, cara, tudo horrível. Então consegue ser pior. Mano do céu. Não, até hoje uma vez eu vi uma notícia que o padre Marcelo Rossi tinha quebrado a perna numa esteira ergométrica. Eu imagino ele correndo lá de patina, tropeçando na patina e caindo na esteira ergométrica, cara. Coisa muito errada. É, mas é uma mortadela enrolada. Muito bem, agora então, vamos continuando o programinha. Já tá quase, deu quase uma hora de programa aqui, né? Viu como o programa passa rápido no Fire? Na verdade, não deu quase uma hora que a gente começou atrasado, pois né? É, exatamente. Aí tem uns bosta na matemática. A gente é de humanas, né? Faz jornalismo. Querem que a gente faça um cálculo lá? É, que loucura. Tá, peraí, vamos voltar. Eu não faço um cálculo de matemática desde que eu saí do terceiro ano. Lívia, eu quero voltar para você, porque suas histórias são melhores. Eu ia agora perguntar uma coisa pra você. Vocês já, tipo, correram atrás de vaca pra tocar? Já. Isso aconteceu. Uma vez eu tava fazendo isso, sabe? Só que daí, tipo, era uma vaca que tinha um cerneirinho, tinha um boi, que ele era brabo, que era lá na minha avó. E daí eu vou tocar o boi, né? Eu vou tocar o boi. Pegou no pau dele, Pegou umas bolas. Foi lá tocar o boi, o boi começou a correr atrás de mim. Não tem mais bala, né? O boi começou a correr atrás de mim, correu. Daí, tipo, eu pulei a cerca assim, sabe? Tipo, fui automaticamente, daí eu caí, assim. Cara, esse é o único podcast da internet que se alguém fazer uma pergunta, quem é que tocou uma vaca, quase todo mundo responde que já. Pois é. Porque nosso podcast é um bando de garotinho que era leite com pera, que nunca teve que chupar um índio passando. Olha o Porto Alegre, esse safado. Nossa, Porto Alegre. Referência do Cherume. Tá, mas tô... Tá de não, você é... Não. Você é de Rúlia de Castilhos. Não adianta mentir pro tio. A minha cidade era Vila Rica. Ah, eu quero. Era o quê? Vila Rica. Vila Rica? É, não, era Júlia, era Vila Rica. Depois colocaram e Júlia. E onde é que tem as trombetas? É isso que o nosso povo quer saber. Ele quer ficar drogado. Tem lá nos matos. Qualquer lugar que chega em Júlio, tu nos já mato, tem ó. A Lívia conhece os matos de Júlio de Castilho. Vai conhecer o quê, né? Tem outra coisa. O que que tem? Onde é que tua mãe mora? Ah, terceira árvore esquerda. É lá no pé da Angácia, dobra pra direita. Tô lembrando do começo do livro do Senhor dos Anéis, sabe? Em uma toca no chão, vivia uma Lívia. Luana. Ai, Luana. A Luana. Agora já era. Agora foi. Errou! Alguém bota depois na gravação. Mas tu não xingou ninguém no Júlio de Castilhos hoje. Oh, você comentou comigo que finalmente a epidemia de gravidez tá chegando ao fim, que tá dando a luz, agora, né? É a era dos partos. A era dos partos. Na terceira era, de real, a era agora dos partos. Agora tá todo mundo parindo. Hoje, inclusive, uma pariu. Deu a luz, quer dizer... Pariu. Ela tava prenha e pariu. Deu a luz. Exato. Ah, deu cria. Não, mas várias pessoas novas estão grávidas. Dando cria. Eu fui pra Júlia agora nas séries. Praticando coito. É. E tem, tipo, umas três pessoas conhecidas em minhas que estão grávidas. Tipo, e cuida, hein? Não, mas não, a próxima. O pessoal do... não, tu não transa, não, né? O pessoal do terceiro, terceiro ano do meu ensino médio também, a maioria das gurias já estão grávidas, então... Ai, eu acho horrível. Nenhuma de você? Graças a Deus, cara. Aquele sabe, imagina não, outro, né? Ramon, poxa. Não, que você... Ah, lembrei de falar uma coisa agora. Eu quero... Bota um momento música de tensão. Por favor. Obrigado. Eu e o Samuel aqui estávamos hoje verificando uma página muito curiosa no Facebook chamado... Nada a ver com o assunto, tá? Departamento Soviético de Produção de Memes. Soviético! É uma ótima página, inclusive, se você for de direita. E, assim, nós todos aqui sabemos que o Ramon é de direita, né? Defende muito as ideias. Porém, os melhores memes, todos, vinham de um ADM chamado hashtag companheiro Ramon. Eu queria saber em que momento você começou a produzir memes para o Departamento Soviético. Quando eles começaram para a me pagar. Gulag. Eles começaram a me pagar para fazer isso. Ah, então é o senhor que está produzindo esses maravilhosos memes. É, a gente tem que trabalhar. A prostituição já não dá dinheiro. É, você ia falar que tem que pagar porque tem que comprar comida, mas o comunismo não tem comida, né? É, exatamente. O comunismo depende de capitalistas como eu para conseguir funcionar. Ou tu acha que a Lada tem os carros dela por quê? Tem os carros. Tinha. Tá bom, voltar pro programa normal. Eu acho injusto. Samuel. Oi, tudo bom? Foi sumido. Foi sumido. Eu quero que você me conte alguma história, vai lá. Mas que história, meu Deus do céu. Ou da sua família, sei bizarra. Sei lá, conta... A minha família é... Conta quando tu perdeu a virgindade, se é que isso aconteceu. Não, eu resolvi esperar. Eu escolhi esperar. É, isso mesmo. Assim, a minha família é muito normal. Muito normal, só que eu sou meio diferente de todo mundo, porque a minha família tende a ser bastante religiosa. Por exemplo, o irmão... Tenho três irmãos, o meu avô, que são padres, né? Só que eu não tenho contato muito com eles, mas quando eles... Não, você teria contato com Deus, né? Já começa por aí. Tu é o Catiço, né? Catiço! Eu acho que Satanás ficaria ofendido com esse nome. É meio feio. Tá, o mochila de criança, o pata rachado. É, Beelzebu, capeta, Satanás, Satã, Diabo, Mefistófeles. Coisa ruim. Coisa ruim. Eu ia falar o nome de um professor aqui. O debaixo. Lula. Eu perdi o que eu tava falando. Normal, é só as drogas. Tá. Eu ia comentar uma história curiosa da minha família. Olha, vou dar um abraço parceiro. Eu tenho um tio que, assim, segundo o que contam, ele era um tio muito bonito. Que ele... Como diria o Nicolas, ele maltratava as meninas. Ao contrário de você, que é feio pra cacete. Que é a vida, né, cara? É. Mas eu sou inteligente, ele era bonito. Não. Eu sou pauzudo, ele era bonito. Mama. Tu mente muito também, né? Quase mentira. Eu sou mentiroso, né? Era bonito. Obrigado. Aí, o que aconteceu? Diz que um belo dia, a criatura tinha ido na casa de um amigo, sei lá, andar de bicicleta. E na volta, eles moravam no interior, assim, meio que nem a casa dela, assim, que é uma chácara perto da cidade. E na volta, assim, ele tava voltando de bicicleta e tal, diz que estava numa velocidade absurda para uma bicicleta. E imagino que seja uma barra forte, né? Na época. Monareta. Tava lá pilotando, Ayrton Senna, pilotando. Aí, de repente, cara, na estrada, ele, na volta, ele não viu, tinha obras. Tinha umas máquinas, assim, tipo, tinha uma escavadeira, uma patrola, não sei o quê. E a estrada tava toda esburacada. E, pra melhorar, a bicicleta dele não tinha freios. E ele estava em altíssima velocidade para a bicicleta, talvez 10 km por hora. E ele veio, não sei o quê, tentou parar. Na hora que ele parou, a bicicleta travou e ele decolou. Caiu de cara em um montinho de pedras. Tiveram que reconstruir um terço do seu rosto, nariz, boca, orelhas. E, enfim, diz que ele acabou perdendo esse seu quesito beleza. Agora ele é um Gabriel, tipo. Agora ele é um Gabriel, exatamente. E essa é a minha história. É, então, vai passar na Sônia Abrão, quarta-feira. Eu tenho uma história parecida. Pro meu pai, meu pai sempre foi... Louco. Tipo... Construtor de banco. Utilizador de trombeta. Administrador de alienígenas tarados. Tipo, sempre andou em gangue, tipo... Ah, mas o que é gangue? Ah, nossa! Mas o quê? As gangues de Júlio de Castilho. De vaqueiros. Tipo, o pessoal dele. Daí, pessoal dele. Os Cribs e os Bloods. Uma vez, tipo, o meu pai, ele sempre colecionou revistinha, sabe? Desde Playboy. Muito pequeno. Ele tinha revistinha... Sexy Hot. Penthouse. Ele tinha revistinha da Marvel e da DC, tipo, coleção, tipo, muito revistinha. Tá. E de uma vez ele se meteu numa encrenca, tipo, numa briga, e daí ele teve que dar todas as revistinhas pra um cara lá. Até hoje, tipo, ele passa na frente da casa do cara e fala, ó, Lívia, esse cara aqui que tá com todas as revistinhas. Peraí, ele encontrou um nerd malvado, é isso? Ele encontrou o nerd do mal. Isso aí tem... E eu sei quem é o cara. Acho que eu vou lá roubar um dia. Dá pro meu pai. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Sem um dente, um olho faltando. É, mas eu acho isso bem triste. Mas por que ele entregou assim? Porque ele tava, tipo, metido em crenque, entendeu? Tá, Renata, agora é a hora da confissão. Ele era barraqueiro, tipo, isso, sabe? Ah, tá, achei que tava devendo pro traficante. É tipo a Lívia, assim. É tipo a Lívia, barraqueira e tal. É, e ele era moleque. Não, eu sou barraqueiro. Tá, agora você, Histórias da sua família, Renata. Quero lá, vai lá. Acho. Mas vem com calma, vem gostoso. Bom, Chibon. Chibon, Histórias da família Dornelles. História da família Dornelles. Não vale que ninguém esfaqueou alguém, que deu dinheiro a alguém, que isso é normal. Não, né? Coisa normal. Não, a única vez que o pai conta que é, tipo, o meu avô, ele trabalhava na estação férrea em Itaqui. E eu não sei que cagada meu tio fez. Ah, ele enfiou um negócio no pé. Sapato? Não, um prego. Um prego no pé. Aqueles pregos de via férrea, que é dessa tala. Eu não sei te precisar que prego era, mas... Nossa, não sei te informar. Não, pera. Não, tô misturando duas histórias diferentes. Tá, teve uma que o meu pai enfiou um negócio no pé. E aí o meu tio, tipo, ele teve que tomar Bezetacil porque o negócio era de ferro. Aí... Bezetacil? Sim. Na bunda? Porque era de ferro? Não, era... Mas não é Bezetacil, isso é coisa... Uma agulhada, o sexo anal ali. Tétano? É, você vai falar tênia. A solitária. Meu Deus, pisei num prego, olha minha tênia. Tô com um briga. Fuck. Tá, termina a história aí do prego. Tá. Aí nessa situação, o meu pai tava, tipo... Como ele tava com o pé todo fudido, né? Ele teve que ficar aqui. Palavrão! Opa! Tá, vou ter que cantar depois, tá? Ferrado, pi. Tava coitado. Tá, enfim. Aí ele tava lá olhando, viajando, assim. Aí meu tio foi lá e meteu um coice na bunda dele. Na bunda que tinha injeção. Tem que ser na bunda. A bunda que ele tinha dado pro médico. Não fez de papai. Ele não tá ouvindo. Papai. É, Seu pai já me ameaçou com tiro, né? Apanhada. Exatamente. Aí... Alegretense, né? Envolve facada nessa história, inclusive. Nossa, é claro! Aí, eu não sei se foi na mesma situação, na sequência, o meu tio, o pai achou um facão que tinha perto ali, e aí ele foi meio que dar estouro no meu tio, entendeu? Daí, tipo, planchaço, tá ligado? E aí, meu tio pegou as botas dele, porque ele dançava na invernada. E aí, eles ficaram brigando dentro de casa, tipo, com o pai tentando bater nele com a faca e ele se defendendo com a bota. Ai, meu Deus! A bota ficou toda esculhambada e... Óbvio, né, caraca? Ficou até, né? Toda ferrada. Ah, não falei boa, palavrão. Boa, melhorou. Muito bom. E a história é essa. Ok. Então, basicamente, a família de Renata é feita de psicopatas, né? Não ofende a... Herói da Marvel, quase. Já terminou a aula. Terminou gente. A aula. Que horror. Ainda bem que ainda não foi. Então. Tudo bem, agora Ramon Mendes. Ah. A história da sua família. Ali, não contra o Jailson Mendes, que deu o toba lá pro mecânico, que não vale, pai da família. Seguinte tema, engraçado. Meu tio, ele foi... Quer dizer, meu tio não, meu... parente meu foi preso por executar dois caras dentro de um bar. Era isso. Tipo, mexeu, tipo, isso ia ser engraçado. Lembremos que ia ser engraçado. Não, história engraçada. Não tem história engraçada. Foi... Então vou contar um crime. Alô, Polícia Federal. Não, mas ele é. As duas histórias engraçadas do Ramon. Uma envolveu morte, a outra com um cavalo que eu não quero nem mais falar disso. Tô traumatizado com essa desgraça. Não, é que não tem coisa engraçada pra eu falar, cara. Eu só conheço desgraça. Parece musiquinha do Linha Direta. Linha Direta. Não. Uma história da família. Eu quero o Domingos Meirelles. Tá, peraí, ó. Vocês já brigaram com o irmão de vocês? E tem irmão só criança. Eu mato eles. Não tem irmão. Então, eu tenho uma irmã mais nova. E uma vez eu me estressei muito com ela, porque eu tava varrendo. E ela tava sapateando em cima do cisco. Eu vou varrendo. Uma menininha sossa. Ah, deixa eu terminar. Uma menininha sossa. Tá, ela tava, tipo, pisoteando em cima do cisco. Lá não tem gado charolê. Tá, deixa eu terminar. E daí, a minha mãe não tava em casa, meu pai não tava em casa, tava eu e ela. E ela tem cabelo comprido? Comprido. A cebolinha. Ela tem cabelo comprido. Eu peguei os cabelos dela. Só petralha. Petralha. Continua, pelo amor de Deus. Vômica, sua gol da petralha. Cala a boca. Nunca mais eu participar disso, né, Greg? Gol da petralha. Continua, pelo amor de Deus. Eu peguei os cabelos dela. Tipo, eu deixei o cisco, tipo, entre a porta, sabe? Tipo, entre a porta, assim. Eu peguei o cabelo dela. Derrubei ela no chão. Nossa! Eu arrastei ela e, tipo, coloquei ela assim no quarto. Ela tá chorando, morrendo, né? Por quê? Por que será? Bem na hora, minha mãe chegou. E você já sabe o que aconteceu, né? Chorar. E o resto, você já sabe o que aconteceu, né? Tomou-lhe uma surra. Eu só também uma surra. Também, mas agora eu quero família Kantz. Mas a surra. Histórias da família Kantz. Não tem nada assim da minha família de muito absurdo. Tá, né? Tem um assassinato. Sou senpai. Tem na família. Só pergunta, o Kama Sutra é passado de geração em geração, mas a família? Como é que é o negócio? Não, eu sou a primeira. Ela tá começando a tradição. É a pioneira. A mãe dela é freira, né? Ou era freira, no caso. A mãe dela... Ela deu a catequese, né? Ah, deu pro padre. Não, a catequese. Catequese, até gente. Porque se não tivesse dado, ela, ela não deu existido. Pra catequese? Pra alguém ela deu. Provavelmente pro pai dela, né? Pro pai dela. Provavelmente. Ah. Não vamos, né, estabelecer certezas aqui. É, a única coisa certa na vida é a morte que alguém deu pro pai. Não. Tá, eu fiz segundo... uma piada com o Down ontem, que eu fiquei também... Ai, cara. Ah, mas eu faço piada esse tempo todo. Por causa do filmezinho que tava dando. Por causa do filme que tava dando. Que filme? Eu me inspirei naquilo, mas não foi essa piada. Mas continua a história da família Cândido. Tá, tem uma história na filha do meu padrasto, assim, tipo, que já tentaram se matar entre eles. Conte mais. Conte mais sobre isso. Então, tem o meu avô, quando ele era mais novo, ele se meteu em umas brigas, assim. E daí, tipo, ele era bem crinqueiro, ele era, né? Alegrete? Não, eu acho que não, mas deve ter sangue de lá. Deve ter alguma coisa. Eu tô me sentindo extremamente ofendida, tá ligado? Deve ter alguma coisa de lá. E daí ele acabou brigando com o primo dele. E os dois quase, tipo, nossa, um deu um tiro no outro, sabe? A sorte que não acertou, nossa, sabe? Coisa e só briguinha de irmão. E continuaram nunca, brigando, né? Assim, tipo, deram lá no chão, tipo, por cima, com faca, sabe? Foi bem, bem louco, assim. Uma vez eu carquei minha cabeça numa porta de vidro que tem lá em casa. Podia ter carcado com mais força. Por isso tá assim, coitadinho. Eu podia carcar outra coisa com mais força. Não, acho que não. Tá. Mas voltando a... Não, tipo, tava voltando, né? Tinha saído caminhar. Aí voltei em casa, fui cumprimentar minha mãe, entrei meio rápido na cozinha, pá! Eu voltei. Fala no microfone, é melhor. Opa, se quiser falar dentro do seu rabo, eu falo. Lembrando, é claro que o Matheus não tem microfone, né? Lembrando que o Matheus não tem microfone. Não, mas daí eu... Mas essa história não tem graça alguma. Era só um motivo pra eu poder falar alguma porcaria por aqui. Mas deixar o Samuel, que ele não, tem alguma eu graça. Eu só quero dizer que, tipo... Tomar um tiro é ruim, mas ter uma irmã mais nova é pior. Ah, com certeza. É absolutamente. Ah, eu tenho sua irmã mais. Eu velho. Sempre fui avulso aos fatos e ganhava sempre a culpa. Fora isso, tudo bem. Ah, isso achei que você pegava um tiro. Não, é compreensível, mas eu já abri meus dois supercílios, né? Por culpa dela. Como assim? Uma vez era criancinha, ela também era um pouquinho mais nova, por isso era irmã mais nova, né? Eu tava correndo. Consequentemente. Eu tava correndo. Feliz, bobo, né? Criança. Retardado, não precisa ter motivo, ele tava correndo. Como até hoje ela, é. Ela me passou uma. Não sei como chama, uma tranca. Rasteira. Trinca. Aí eu fui. Não, para! Para! Vai dormir! Pedalzinho. Vai jogar um pife. Vai jogar LOL, mano. Cada vez eu me percebo mais que vai ser programa com banda retardada. Aí, deixa eu continuar. Também é uma pessoa muito normal, né? Peraí. Como é que tu chamou o sacolé hoje ainda? O quê? Hoje geladinho. Eu falei, vou comprar o sacolé. Ele, sacolé? É geladinho. Mano, é sacolé? É sacolé? É que nem quando, na Páscoa. Não, tem gente que chama de chup-chup. Que então... a Jana trouxe aquela, a carrapinha. Cri-cri. Carrapinha. Cri-cri. Carrapinha. Carrapinha. Isso tem nome é de órgão genital. E cri-cri é um bom nome, né? Cri-cri é um nome ótimo. Ótimo. Bah! A carrapinha do cavalo, doença sinistra, que afeta os equinos. Calma que eu nem... Termina a história. Meu supercílio nem abriu ainda. Eu tava indo, ela me passou. Passou a tranca, pedalzinho, o que quiserem chamar, sabe? Aí eu fui, aí tinha, não sei, tinha um sofá lá na minha frente. Aí eu fui assim, ó, andando, ela passou a tranca. Aí a partir desse momento eu não tinha mais controle sobre meu corpo, né? Porque, motivos óbvios. Sangue tesão. Eu bati bem na quina, tinha tanto lugar pra bater, eu bati bem na quina. Acho que saiu um 6 de sangue, sem mentira. Sem exagero. Saiu o quê? 6 litros de sangue de mim. Aí eu vi. O minha... um quê? Sangue! Sabe? Não, tu falou 6 litros de sangue de mim. 6 litros! O que você entendeu? Sêxito. Sêxito. Eu também vi isso. Tá, deixa eu continuar. Aí a minha mãe fez o curativo, querido, filhinho. Ela botou acho que 6 metros de faixa. Pai, goza aqui, gruda. Aí o pior de tudo que não parava de sangrar, me mandou pra aula. A outro supercílio que abriu foi o direito que a minha irmã me deu uma paulada. Eu ainda não entendo por quê. Tipo, por nada, ela tava com o braço de madeira na minha mão. Pá. Qual é a conclusão disso tudo? Irmão mais novo só se ferra. Eu sou mais velho, cara. Mais velho? Só que eu sou um... Mas você tá perseguindo o irmão mais novo. É, tipo um... Tudo bem. Nós vamos hoje terminar On Fire por aqui, né? Talvez hoje tenha, talvez um dia temos mais histórias. Precisamos pegar ônibus, gurizada. Eu vou coletar então, histórias. Eu vou fazer o mesmo lá em casa. É, que vive coletando outra coisa, né? Eu não. Tudo bom. Enfim, eu quero agradecer a quem os ouviu, agradecer a esses convidados especialíssimos que hoje aqui estão, as belas moças que encheram o saco, como sempre. Vai mesmo. Queria também agradecer a quem assina o feed, quem nos ouviu ao vivo. Não, hoje não teve ao vivo, né? Vou agradecer a quem assina o feed, a quem dá 5 estrelinhas no iTunes. Como é que vai pra dar 5 estrelinhas no iTunes? Você vai... Você não tem iTunes? Mas você vai lá e dá 5 estrelas. Você não faz isso. Mas só quem tem iPhone pode ter iTunes? Não. Exatamente. Pode ter no computer. Menos pode em Android. Baixar o iTunes no seu Windows. Mas se você tem Android, dá. E procura, ou nos procure no entregador de podcast favorito lá por On Fire. Nós temos que mandar um abraço aqui para a Locomotiva 26, que hosteia e distribui este maravilhoso programa. Também mandar um abraço para Danilo Rua, Renato Augusto, Rafael Tanicho, Pedro Tanicho e Letícia Mello. Para ela, não vou mandar um beijo, mandar um oral de qualidade, gostoso. Aquele que baba, sabe? Aquele bem feito, né? Com Meu Deus. Utilização da barba, inclusive, não, exatamente. E dentada. E também mandar um beijo para Moacir, mas na bunda, esse é grego, tá bom? Então tá. Assina o nosso podcast, ouça os episódios que já passaram. Nossas redes sociais são @onfirefw, tanto no Twitter, no Instagram e no Facebook. E também temos um e-mail, onfirefw@gmail.com. Isso aí, então tá. Obrigado pela audiência, pela paciência, como diria o Faustão, e adiós! Esse podcast é distribuído por Locomotiva 26. Acesse locomotiva26.com.br e confira o restante do nosso conteúdo, como Locomocast, Literativa e muito mais. Mambo number 5.